só está mandando um bom dia, Oceano 62. Quando você aproximar a ponte de espera, está pronto. Oceano 62, segundo cruzado, linha de colar, pista na zero, vento calmo. Ali de condução do zero, Oceano 62, segundo. Chamando 2 segundos, Galos 3608, no voo. 208, obrigado. Bom trabalho. Controle Salvador, uma boa. Chamando 6251, passando 1.700 metros. Chamando 6251, contato radar da decolagem, ciclovia sai da Israel. Para o nível de voo 360. Para o voo 360, alguma possibilidade de voar uma coroa à frente? Pois André de Leda. Dois de Leda, obrigado, 625. Scania 6251 dá presente autorizado voar direto móvel. Ok, confirmar a frequência, 6251. Scania 6251, autorizado dá presente voar direto móvel, vai chamar o centro receiver em 128, decimal 35, caso negativo no 1251. Ótima e 1, 2, 8, 3, 5, 6, 5, 1. Obrigado, bom trabalho. Bom. Eita 3399, está no posto de parada 190 pronto. Apenas para curiosidade, quando é que vai operar a torre nova? 3399, ele mantém a opção 0. Gente, ali mantendo 0, só por curiosidade, quando é que vai operar a torre nova? Quando? A gente não tem previsão não, a obra aparentemente terminou, mas ainda tem todo o procedimento operacional para instalação dos equipamentos e segurança. Aí a previsão seria para o final do ano, dezembro. Ok, valeu, obrigado. TAN 3399, decolagem autorizada, pista na zero, vento calmo. Iniciando no zero, TAN 3399. 399 decola as 4908, bom voo. Muito grato, um ótimo dia, até 3699. Salvador Departure, good morning, 73399. 73399, contact on point, climb to level 340, via dial departure, Motiva transition. Ok, now Motiva 340, 73399.

Oi, Salvador, bom dia. Oceano 6225, passando o ponto de informação Eco. Oceano 6225. Acendo identificação, mantendo nível de voo 80, da presença do Ibonque para a chegada Bonque, ajuste ao tempo em Salvador 1013. Acendo de voo no Bonque 6225. Acendo 6225, contato radar 71 milhas, nordeste de Salvador. Acendo 6225. Acendo 01, bom dia, controle de Salvador. Parte 01, não mantém a escuta do controle, altímetro no 013. Descida, Senna 6225. Senna 6225, desça para 4 mil pés, altimetro no 013. 4 mil pés no 013, 6225. Salvador, bom dia, Azul 4040, ponto 090. Azul 4040, autorizado, linha de colapso no zero, vento calmo. Em livre decolagem, Azul 4040.